Dial da Presente, azul 4447. Autorizado. Obrigado. Bruno 817, chama o centro 251, alterna 13325. Salvador, muito boa noite. Whisky Anchor informe, ciente da informação Eco na Prodimari. Whisky Anchor uniforme, desse inicialmente nível no 30, chegada a Mari. Ajuste altímetro 1016. 130 na Mari, 1016 ajuste. Whisky Anchor informe. Ciente, mantendo 2-0, agora a transferência. Azul 4447. Confirme? É o azul 4447. É seja. Possibilidade de chamar o centro, a gente vai pedir um nível maior que mais alto. Ok, chame o mesmo na frequência 1251. 251, obrigado. Whisky Yankee Uniforme, desse mantém o 050. 0050, Whisky Yankee Uniforme. Salvador, azul 4447. Prossiga. Podia confirmar a frequência do centro 251? Afirmo, caso negativo no 3325. Ok, obrigado. aqui o uniforme, desce para 2.000 pés, ajuste 1.016, informe estabilizado, final do ILS X-Ray. Bota lá estabilizado, Whiskey uniforme, desce para 2.000 pés. Bravo Alfa Tango, mantendo nível 120, chamei o controle Ilhéus na frequência 1201. Ok, chame o mesmo porque eu coordenei, a gente não tem a visualização da área de Ilhéus. Ok, eu paguei a radial para ele, ele não informou nada, porque ele, que não ia passar. Como não tem visualização e coordenei o seu tráfego com o mesmo, chame o mesmo na frequência, informe a posição e provavelmente ele vai encaminhar para o centro. Fazendo um pequeno desvio de 10 graus à esquerda, o Whiskey Yankee Uniforme. Sente. O localizador, o Whiskey Yankee Uniforme. Repete sinal, chame torre na frequência 118, decimal 612. É maneiro, senhor. Uma boa noite, bom trabalho. Boa. Esse é o Whisky Yankee Uniforme? Whisky Yankee Uniforme. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 016. Check trem, senhor. Ainda não. Baixar checado, senhor. Nossa intenção, após o externo, a curva esquerda, uma base direta da 17, a cap... Copiado, uniforme. Chame no externo, então, avistando o Whisky Yankee Uniforme. Unicórnio. Isso aqui é uniforme? Cancelando a partida presente, vai prosseguir na base pela direita da 17, ó. Copiado, uniforme, plano cancelado agora aos 35, curva à esquerda aprovada, chame de base para final pista 17, trem baixo travado e uniforme. Uniforme. Básico final, contra embaixo checado, completamente visual. O Skank Uniforme. Gente, o Skank Uniforme, pouso autorizado na pista no 7, o vento de 120 graus, 10 nós, ajuste 1016, o Skank Uniforme. Uniforme. Podia só confirmar o vento de, na superfície, ó? 120 graus, 09 nós. Eu ativo. Senhor, seu solo foi aos 3-8, backtrack aprovado, chame livrando na BTA, senhor. Copiado, uniforme, bom descanso. Salvador, bom dia, Altan 3601, no plano de Salvador, Foxtrot. Solicitou 360, Congonha. É 360, eu tenho aqui aprovado 360, qual o nível? 360. Ok, TAN 3601, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, pela APER Zulu 10. Decola da cabeceira, perdão, é APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5015 e o controle em 120.8. Corteje. Dado nível 360 Congonha, pela Upper Zulu 16 até BH, após BCC 13. Decola da 10 curva direita, saída da EL, São Leda, Leda, Brick. Acionar 1095, controle 120.8, TAN 3601. TAN 3601, correto, chame para o acionamento. Reportamento. Só confirmando o transponder com o TAN 3601.